de exército que tinha passado. Ah, a esquerda. Tô indo na direita. Os caras estão no 0262, pingão no 021, jogo. 121, de ataque direita, 5.026, 9030, até mais. E aqui? Reformar conta final no 7, Mike Channel. Expedicionar a contato com 8 anos. Autoridade, pode chamar com 8 anos. Diego 9030, ponto 0 da 1. O 9030 autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento no 30 graus com 109. Linda decola, pista no 0, voo 9030. Mike Chalian, que tráfego avistado, livre pulso, pistão 7, o vento 130 graus com 10 nós. Gente, autorizado o pouso para o Mike Chalian. O 030 decolou de Salvador aos 54, chama o controle no 20.8, 120.8. Até mais, 9030. Mac Charlie Yankee, seu solo aos 54, reporte pista livre. A 030, contato radar na decolagem, sua parou nível de voo 350, saída da PUCA. 350, 9030. Mato, fala, puxa, acionamento. Autorizado, vai funcionar à vontade. Direto autorizado por 3355 ao quadro, chamar ataque. Gol no 607, controle. Só escuta, prossiga. Agora Recife, 1251, alterna 1133 e sinal 25. Enviado, 1251-3325. Pronto para o ataque. É que o pisco está subindo, né? 186. Autorizado, tá? Direita, ponte para a pistão, no 02, 118, só 62, no 02. Direita, ponte para a pistão, 22, 22, no 02, 1, boa noite, 90. Até a próxima. 897, bom dia, autorizado o ingresso, pista no zero, a linha decola, o vento no 40 graus com 12 nós, o altímetro no 021, no gol 1897. Autorizado a linha, então no zero, gol 1897. Salvador, Felipe 5514, eu pago táxi, 350 de autonomia, alterna Salvador, 72 a bordo. 514, autorizado táxi, 4, 1, Índia, ponte para dono 02862, que ligar o 0200. Gente, fato principal, Índia, Alfa, 118,5 no ponto de entrega, Felipe 5514. Salvador, uma excelente manhã, trânsito 3890, na posição 13 da remota, quem é que dá informação, hotel, bom dia. Bom dia, 3890, Recife 330, autorizado, escola pista 90, curva na esquerda, saída da Pulga, transmissão Caju, prossegue a Peruí 58, controle 20298, antena 5164. Salvador, bom dia, 354, o próximo ponto pega pronto. Pulca Caju, queremos a ata do Whisky 58, chama controle 1208, acionado 5164, são 3890. Procedimento correto, é como se estiver acionado, 3890. Reportarei, são 3890. Leda Bridge. Para 360, Nadael, Leda Bridge, gol 1897. Chame agora o Centro Recife, 12685 e alterna em 1-25-45. 2-5-45, bom dia, 9030. Ou 1897, suba restrita ao nível de voo 340. Restrição 340, gol 1897. Salvador, bom dia, essa carga 6570. Strip 5540 no decola, chama controle 120-8, bom voo. 120-8, strip 5540. Autorizado, referente 58, decola pista 1-0-3-Q, é da Fuca, 3-4-Caju. controle 20098, aqui no 5167. Autorizado Recife 390 pela 158. Falando a 0 esquerda, Puca Caju 1208, Salvador 5167, o bairro. Correto, vamos fugir, tem que ter certo. Na Puca, se possível, nível 150 para Caju. Guarde 3554. Certo, aguardando. Ciclo 4, suba ao nível 150, voando direto na Caju. Ciente, autorizado 150, direto a Aracaju, trip 55 no 4. Cruzando 160 para o 340 restrito, gol no 897. O no 897 chama agora Recife, o no 251 e alterna em 133 e sinal 25. O no 251 alterna 13325, gol no 897, Maria. Zero curva esquerda, Cedamon, direção bloco. Após Protec, com plano controle 10.8, acena 5166. Autorizado 340 Teresina, derrota 10, curva esquerda, Cedamon, Flock. após a rota do plano, controle 1208, transponder 5166, o sideral 99710. Correto, ponto puxa, rota 970. Enche, sideral na órbita. Solo Salvador, Atlas Cargo 670. Atlas Cargo 6570, autorizado para chegar a funcionar, controle. Vai necessitar fazer o acionamento na posição e posterior para o pushback. Ok, resposta para o push. Tem que ser. Bota o pushback, certo. Solo Salvador, bom dia, TAM 3153, autorização para o Galeão. 3153, Galeão, 320, VT010, aí cola posto no 0 para a direita, cada Tael, Leda Print, controle 120-8, acena 51 no mesmo. Dado Galeão, nível de voo 380, aerovia Upper Zulu 10, pista 10, primeira curva direita, saída da EL, controle 135.8, transponder 5165, da 3153. Controle 1058, da 3153, o fechamento correto, confirma a paciente da nossa fechamento da pista. Afirmativo. Pushback. Portarei para push estacionamento. 3290. Prossiga. Paciente do nosso ambiente da pista. Negativo. Ok. Solicita junto com a companhia, ok? 1026, fechamento da pista no 022. Ah, sim, ok. A gente já está para pushback estacionamento. Ok, sente com o está autorizado. É importante. 3290. Vai até que hora? Mano, vai até 16 minutos. Obrigado. Então autorizado, né? Nosso pushback? Afirmo, autorizado. A porta é autorizada. Porta ataque. Eu vou Vitor, ó. Confirmando que Terra 90 é Vitor Vitor. Nível 100, decola pista no 7, curva esquerda, sai da bomba, após direto, controle no 0 décima 8, acena 5. Regimento correto. Meu B, autonomia e o 4 de novo. Um colo 4-2, transforma. Meu Golf Vita funcionando autonomia 4 de novo. Golf Vita, livre acionamento para o táxi de Matheus 262. Solo Salvador, ATA cargo 6570 para o pushback. Autorizado, busca a porta 6570. Nosso ataque 6570. Estimativa aberta, partiu 5, reporte com o plano pro táxi. Geral 9970. Geral 9970, corre, solo. 767 puxando a profundidade, autorizado, pushback funcionando, reportado. Ciente, coordenando com o pessoal de solo, o pushback está autorizado, geral 9970. Apollo, dá 3890 para o táxi, 134 a bordo, com 3 horas e 40 de autonomia, estamos alternando Natal. 3890, seu veículo viu? 134. Autorizado táxi, repasse 1 no Índia, ponte para o 902-262. Com 1022, iremos até o ponto de espera da 10 via Pátio 1 e Índia, lá. Torre 1862, então 3890. Trip 554, chama agora Recife, 126.85, alterna em 125.45. Salvador, poderia confirmar novamente o 3554? A frequência 126.85 e alterna em 125.45. A sua carga 6500 Tiger 2, via Índia, ponte para 102-2612, Senegal 9022. Romeu Golfo Victor, reporta o ponto para táxi aí, papá, 1022 na altímetro. Prossiga.